eu escrevia verso, brando diverso, pânico no universo, trânsito da terra em transe até a santa, nice. Sangue mestre, torrente, Swayze em Arizona, dupla vida de Veronique, esposa turca, viva em coreano como velho car. Em dias selvagens a terça, parte da noite, não dormi, desatara meus dedos, o nó na garganta, café da tarde em anglinhando, 50 e evidência, eu percebi, cataloguei, reconheci os traços nipônicos em teus cílios, formatos anatômicos, lembro o astrolábio, frutos do pensar islâmico, não renuncio igual cinésio de sirene, ramos de azaleias, duas sobrancelhas, espartilhos rendas, unhas pontiagudas, filhos noventistas, compartilha agulhas, nada é tão distante de bad boy bub, abasteço o tanque enquanto compras um blunt, um house de melancia, um tablet de crush, máscaras e capas, frágeis são, design do caos, a imaginação, era de rangeiros, dentes caninos, feras emancipem, vendas drogas natalinas e sua gente gritantes, a vida será linda como foi em elefante, jovens na quimio, o ódio é um câncer, monogamia é cárcere, mate o ciúme, ou mate se monogamia é cárcere, Gaspar nos une, irreversível, carne contra todos os cristos, matéria-prima, cabe no topo dos vícios, por todas as linhas do espírito. Não me vi nos espelhos, sem fotos, reflexos, nomes, berros, perros, latindo lá longe, o martírio da fronte, sem fontes, na busca do alívio, derrapo nas curvas do íntimo, as máquinas perdem o ritmo, fora do alcance das mãos e mais próximo ao lixo, caóticos, ritos, horários, pontos, os próprios vícios, criados em laboratórios gringos, cavalos de Turim, Bela Tá, criam corvos ao ar livre, decálogo e os quadros, Michael Haneke, Le Pianiste, Nascido para desfazer-se ao passo que mais se vive. O cais me livrando, os naufrágios da carga viva. Terça partida à noite não dormi.